climão total, né, meu amigo? A gente tá nessa vibe aí, hein, Nandão? Vou repetir. Igual idiota, né? A gente tá nessa vibe aí, Nandão. Pode crer, brother. Esse é um 12 polegadas espetacular do Pogues, que destaca três... destaca três canções gravadas ao vivo. Nandão, por favor, para a nossa audiência, para a nossa seleta plateia, diga a data exata desse disco. St. Patrick's Day, dia 17 de março de 1988. Então, hoje, dia de São Patrício, dia 17 de março, em 1988, Pogues lançou esse disco, 12 polegadas, edição limitada, para comemorar a data, como o planeta todo está vestido de verde por conta do Patrício. Dirty Old Town. Nandão, por favor, endereço para participação da nossa torcida. É só chegar no nosso site ofm.com.br, selecione Fale Conosco Rio de Janeiro e mande sua participação. Hoje vai ter promoção, certo? Oi, oh, yes. Verdinho. Total. Chega a doer o coração, meu amigo, com essa música. Now we're going to turn over the controls at the tower here to the great originator of all rap and ting, Mr. Uroy. Let it roll. Instead of fussing and fighting, honka, honka. Why not get together and live in one love and one unity, you know? Rebel in the morning, rebel in the evening too. Now don't you be like the devil when I play with songs called a rebel, rebel, rebel. Since I'm a living man and I got a lot of work to do. Said I'm a living man. Oh, oh, oh, oh. I've got work to do. Wow, baby, music, come on, rock it with me then. If you're not I'm gonna rock it on over, baby. Even you for stepping on over. See, baby, you come on rock it on round there. I'm a capture. East, west, north, or south, a capture, you know. So make it a capture, you're different every week, but you go, you my winners, and he's on rock him away round there. Yeah, baby, come on, move it on over. So mean that you got to get me stepping, little baby, keep me moving. Got to be on the move. Soul adventurer. See, rebel style, a runaway child, I beg you stop your running wild. See the morning sun on the hillside. Nothing in this world they could I never, never, never do. I'm starting out to drift from little higher, higher, baby, let me tell you, say, say. Well, I've got a lot of work to do now, and they've rumbled along the way. I've got work to do. So come on over, baby, make you work it on round there. If you're not so ride on, baby, baby, round on, round on, round on, round on there. Wow! See, so make you rock on, come over. Oh, FM. Oi, galera, quem tá falando aqui é o Bia dos Paralamas. E aqui é o João Baroni. E a gente também tá aqui com o Ronca Ronca e Maurício Valadares, de novo. Por aqui você está em boa companhia e muito mais músicas para você, com muita emoção e alegria. rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Mais um, Bezerrão, pelo amor de Deus. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Cacetada. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Ronca Ronca do dia 17 de março de 2009. O dia de São Patrício, padroeiro da Irlanda, por isso o planeta se veste de verde hoje. Nós começamos com The Pogues. E já passamos por ali, né, Nandão? Pra... Pô. Hein? Só pra encharcar, né? Estamos ao vivo para toda a galáxia em oifm.com.br e pelo seu rádio em frequência modulada para Belo Horizonte, oifm 93.9, Campinas 94.1, modulando 100% de sinal via fibra ótica, maluco. Fortaleza 101.7, Recife 97.1, Ribeirão Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9, Santos 102.1, São Paulo 94.1. Uberlândia 101.9, Vitória Vex 105.7. A torcida já chega ao Jumboteco freneticamente. Vanessa diz que chove em Salvador. Agora chuva mesmo que é sexta-feira passada, né, mano? Pois é, o Totó tá dizendo que nem nadando ele conseguiu chegar lá no Estrela da Lapa. Mas adiante, vamos agradecer a presença de algumas centenas de guerreiros do Ronca Ronca ao Estrela da Lapa, sexta-feira passada, onde comemoramos os 3 anos do programa aqui na UFM, uma festa espetacular que estará na lembrança de todo mundo para sempre, por vários motivos, né? Lá sorteamos os 6 ingressos para Radiohead, Kraftwerk e Hermanitos, sexta-feira agora na Apoteose, e a semana está lotada, absolutamente lotada. Sexta-feira nós fizemos a festa e sexta-feira agora o Ronca Ronca sonoriza a Apoteose no Rio de Janeiro para o show dos Hermanitos, Kraftwerk e Radiohead. Nandão estará presente junto comigo, colocando a Apoteose devidamente sintonizada com o Jumboteco, certo? Tá preparado? Com certeza. Whindersson Gazeta, lá de Paracambi, mandando saudações. Paracambi é quase São Paulo, né, meu brother? Ah, é? Um abraço para toda a região de Paracambi. E o Ronca Ronca sonoriza a cabeça de rádio aqui e sonoriza domingo, também em São Paulo, onde certamente, Nandão, encontraremos os representantes do Jumboteco por lá. Tá ligado, né? Vários já se manifestaram durante a semana. Thank you. Ronca, ronca. Gente, todo mundo no Ronca Ronca do Maurício, Martinho da Vila, tô ligado. Morrissey e Martinho da Vila juntinhos, que espetáculo. Agora essa é uma lenda, né? Duas, Martinho da Vila e o Morrissey aqui ao fundo. Rapaz, que... como é que é um negócio que as pessoas falam muito, Nandão? Quando o cara tem a manha? Não, atitude. Não, não, não tá resfriado também não. Como é que é? Atitude. Atitude. Morrissey tem atitude. Pô. Você acha? Obrigado, anti-incêndio aqui que tem, então, pô. uma palavra massacrada, né? Nos últimos tempos, a tal da atitude. Tadinha dela, cara. Mas ele tem muita. Esse é o mais recente disco dele, já lançado no Brasil, Years of Refusal. Já passou pelo Brasil. Poucos se lembram. E muitos sequer sabem. Mas já veio por aqui. Vamos colocar na roda a promoção. A gente espera um pouquinho o Jumboteco. Como é que tá? Dá uma olhadinha pra trás aí, Nandão, por favor. Tá indo bem com 70% de lotação. Vamos esperar 80, então? Vamos esperar, né? Vamos esperar 10,5. É. O que diz a nossa torcida em Diabrada hoje? É, rapá. O Eduardo Figueiredo falou que não teve como ir na festa. Antônio Carlos LSC. E o Alexandre pedindo toca Dropkick Murphys, a banda mais St. Patrick's Day que ele conhece. Ah, é? É, depois você procura saber. Nós temos algumas aqui, inclusive vamos dedicar ao aniversariante de hoje, que pediu, está no tico-tico e-mail dele, vamos dedicar Van Morrison com Astro Weeks. Ele falou que estava ali no pé sujo do Patrício. Ah, é? O pé sujo do Patrício. Então manda aquele negocinho lá. Temos várias bandas irlandesas aqui para ilustrar o programa de hoje. E evidentemente deixar grande fatia da nossa audiência, que é irlandesa, mas feliz que pinta um lixo. E a Margarete Khalid está desejando que seja boa a apresentação na Apoteose. Ela adorou a postagem da música Creep no site do Ronca. Ah, é. Eles tocaram ontem lá na cidade da Tequila, em México. E tem gente do Cabeça de Rádio que vai chegar por aqui e vai pra Bahia encontrar com a Vanessa. Ah, é? Tá ligado? Eles vão ficar 2 dias de bobeira aí. Né? Sei. E vão ficar aqui pertinho da rádio, tá sabendo também, né? Ah, é? Ronca. Mais uma vez, Nandão, por favor, o endereço da UFM para a participação de nossa turbinada torcida. UFM.com.br, selecione Fale Conosco, Rio de Janeiro, e fique à vontade. Elona popo yo tobima Lata kito konga na lula Baka nga yo besu kia maboko Nzela nzela ata ngoto kobima Kotala moto teno kina kufana zua Sheri yo manga tozo ngandako Osolo langa moke ndenge nini okola Oh, mangale kyo mehonga Yebisa ya solo soki yo holinginga Panola elongi na mona Usana pembeni natana yo O mangana yezo bahambo na lingiyo Tosonga nako Osolo langa mokenenge nini okola Oh, mangale kyo mehonga Yebisa ya solo soki yo horinginga Balola elongi na mona Usana pembe ni natana yo O manga na yezo bahapo na lingiyo Ronca, ronca. conga na kota Banana kiki poto solola Benga bate mwe ba mona biso Pesa masanga po ba mela Omanga na yeso bahanga na lingio Benga ba poti poto lo bana Na me kanto to mwana mobali Soki pembo kona koluka Ipai biso na kopanza sango Omanga bako miko mona gane ligoma OFM Na ibaba tironga niko mbamuno Saita sego mwanangu Tiriva tatuka Iniba wako one Mai wako two Neweka wechitatu Na baba mdiki Francis Ao vivo. João Boteco voando rente ao chão de cabeça para baixo com o teto solar aberto e o vidro que não consertaram ainda. Rapaz, aí ao fundo, para quem gosta da música que originou toda essa trozoba com a qual a gente se relaciona a cada segundo de nossas vidinhas, é um CD duplo de tirar pica-pau do oco, The Voice of Lightness, a história de Tabulei Rocherot, guitarrista vocalista do Zaire, esteve no Brasil, esteve mais precisamente no Rio de Janeiro, em 85, 86, num clube aqui em Botafogo, eu não sei nem se existe ainda, o Sírio-Libanês, como ele era, deve existir, geograficamente de alguma maneira. Era um festival num dia, provavelmente num domingo, de cultura do Zaire, hoje o Congo. Comida, beijo na boca. Que isso? É. Tu foi lá petiscar alguma coisa? Não, fui conhecer como era o negócio. Tá, sei. E o Beijo na boca. E o Tabulei Rocherot era a representação musical da trozoba. Show, maluco. Muita pressão. Legal. Gente finíssima. Foi devidamente fotografado. O filme sumiu, não sei onde é que foi se meter. Mas ainda vou fazer um garimpo para achar as fotos do Tabulei que eu fiz lá. Alguns amigos ilustres estavam presentes. Enfim, sim. Um dia inesquecível com esse caboclo aí ao fundo. The Voice of Lightness. A capa do disco tá um tico-tico entre as possíveis pepitas. O que que tá com esse sorrisinho aí de candibô? Eu tô ouvindo o som, né? Ah, tá. Bom, com o Tabulei Rocherot ao fundo, vamos colocar no ar, Nandão. Muito bom. A promoção. Do it, man. Nós temos, como eu disse, sexta-feira agora para sonorizar a Apoteose. E no domingo, em São Paulo, o Radiohead, Kraftwerk e os Hermanitos e o Ronca Ronca. Os horários são diferentes em cada cidade. Então nós queremos saber o seguinte. Vamos pedir auxílio à nossa audiência para fazer um trabalho decente, né, Nandão? Que é coisa bem difícil para a gente. A perguntinha formatada e alavancada pela curadoria é a seguinte. Trabalhou loucamente até ainda agora. Quais seriam as duas músicas que você, querido ouvinte, tocaria antes do Radiohead entrar no palco? Certo. Para a audiência que está ali, preparada para realizar o sonho de anos, acalentando a vinda do cabeça de rádio ao Brasa. Quais seriam as duas músicas que você tocaria naqueles minutos que antecedem a realização deste sonho? Mande as suas indicações, nós vamos evidentemente copiar os seus pedidos e executar na Apoteose em São Paulo a sua ideia. Nandão, como faz a nossa torcida? Alô, alô, rapaziada. Aqui quem tá falando é o Marcos de Castro. E aí, Malval? Maurício Valadares, aí. Eu também tô ligado em você, hein, rapaz. Tô aqui mais uma vez contigo no Ronca Ronca. É, ele tá perguntando se você vai tocar lá em São Paulo, quer te encontrar e coisa e tal. Vamos lá, vamos lá. Ele tá bem emocionado aqui com o som que tá rolando. Então. Música na camisoba, na camisoba, na camisoba. Estaremos together em São Paulo. Qual é o endereço da participação da nossa pra torcida? Participar, é só chegar... Ah, não, e o seguinte, a gente isso, tem que dizer o que, que a gente vai dar, né, calma, mano? Calma. Ah, tá. Para participar é só acessar o nosso site, o fm.com.br, selecione Fale Conosco, lá em cima na barrinha verde, se você é daltônico, é só chegar na barra, e Rio de Janeiro depois, valendo... Uhum. O quê? O quê? O quê? Diga. Quatro pares. Isso. Para que show? Diga. O beijo. Da língua. Dia 8 de abril, aqui no Rio de Janeiro. Kiss! Dia 8 de abril no Rio de Janeiro, quatro pares. Participe mandando a sua microlista de duas músicas para sonorizar Radio Red. Quatro ingressos duplos para a apresentação do Kiss no Rio de Janeiro. Que dia, Nandão? 8 de abril. Então é só seguir a bula. Ronca, ronca. Well, I come from Alabama, with a banjo on my knee. Well, I'm heading on up that old Mississippi, got a little woman waiting for me. Oh, oh, oh, Susanna, don't you cry for me, 'cause I'm going to Louisiana with a banjo on my knee. Well, now it rained so hard the night I left. The wind put a terrible storm. So I'm heading on up that old muddy river where the sun gonna keep me from harm. Oh, oh, oh, Susanna, don't you cry for me, 'cause I'm going to Louisiana with a banjo on my knee. Yeah. Oi FM. Ronca, ronca. Choradeira deve estar forte essa hora, Nandão. Não é o Husker Du, mas é o Sugar. Lembrando que estamos ao vivo. Que horas são, Nandão? 10h43. Estamos com uma promoção de 4 ingressos duplos para o Kiss, a apresentação do Kiss, dia 8 de abril, na Apoteose. Confirma? Confirma. Basta você participar do programa até meia-noite dizendo quais seriam as duas músicas que você tocaria antes do Radiohead subir ao palco do Rio de Janeiro e São Paulo, agora dia 20 e 22. Quais as duas músicas que você escolheria para anteceder esse momento tão esperado por quem gosta de música no Brasa? Não precisa gostar do Radiohead, basta gostar de música. Ainda mais uma possibilidade de assistir o Kraftwerk e a volta dos Hermanitos. Não? A volta, a única apresentação, quem sabe, né? As duas, né? As duas únicas, quem sabe. Aliás, não precisa gostar de nenhum dos três. Né, Nandão? Pode gostar de ver a coisa funcionando. É. Pô, como é que tá lá, não sei o quê, babá. 100 reais a meia e 200 a inteira, pô. Vende um disco. É. Dá uma mão boba na irmã, na mãe. Passa a saltar por trás do ônibus, vai economizando. Sei lá. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje, amanhã, em oifm.com.br. Nandão, você como gestor de assuntos sociais do Ronca Ronca, o que você diria à nossa torcida que tem perguntado muito isso pra gente nos últimos dias? O que você diria sobre a ação da Prefeitura do Rio de Janeiro recolhendo todas as bicicletas amarradas em poste? Quem, maluco? O nego passou o rodo. Recolhendo bicicleta amarrada em poste. É, parece que a gente mora onde? Uma cidade assim que não tem nenhum problema. Ah, pô, aí você vê assim, olha pra Prefeitura, tem um monte daqueles pela-saco lá sem fazer nada. Não tem violência, não tem pobreza, todo mundo lá, né? Porra, lendo lá uma obra filosófica, não tem o que fazer. Uhum. Aí, cara, porra, vamos recolher as bicicletas? Já sei. Vamos recolher as bicicletas, rapaziada? Vamos fazer alguma vamos coisa? Vamos nessa. Hein? Aí recolhe. Agora, isso acontece no Rio de Janeiro, meu amigo. Tem alguma coisa pra fazer? Acertar aqui, acertar ali? Não, né? Não tem. Não. Vamos recolher a bicicleta que tá amarrada no poste. Hein, mas é você o gestor? Ah, pô, olha só, Jarmerson, Jarmerson, nosso representante. Tá ligado? Si. Tá ligado, meu brother? Olha a parada. Tá chegando aí pros shows, malandragem. Opa! É, ele tá deixando. Recife vai descer em peso, né, cara? Tá deixando a lista dele por aqui. Pedro Bambata. Putz, isso é lindo. Também manda sua lista. Felipe, lá de São Paulo, contando uma história aqui que envolve Talking Heads, não sei o quê, Zerigdum. Papapá, Fabrício Xavier. Tem muita gente aqui, depois que você tocou Sugar, a galera ficou meio louca. É. E por falar em loucura, passaram a foice de novo no blog do nosso representante em Maceió, do Charles. Ele tava num desses aí, aí foi pra um outro, ficou ali um mês e o nego foi draft. Capou, maluco. Porque ele disponibiliza os discos muito interessantes para as pessoas baixarem. E a turma do outro lado tá fora da lei. Tá organizada mesmo, né? Tiraram vários sites que estavam exatamente cumprindo essa função. O bagulho tá neurótico, cara. Olha como é que passa dessa para outra que nós ouvimos. De novo, cara. Ei, você vai entrando num clima meio... Não, o cara passou ali pra render suas homenagens ao São Patrício, né? Sim. Encheu a caveirinha de Guinness, olha lá, olha lá. Aí vem ele andando. Aí chega a conta. Tchau! Sugar, essa é a banda do Bob Mould, guitarrista do Husker Du. Diga lá, Nandão. Rapaz, quem passou dessa pra uma outra foi Clodovil, né? Clodovil Hernandes. Joga onde? Clodovil Hernandes passou dessa pra uma outra, né? O lado de Brasília? Exatamente. 500 mil votos, deputado federal. Subiu? Subiu hoje à tarde. Situação, hein, cara? Fica... O Marcelo tá perguntando se você vai estar com segurança lá no Radiohead, cara. Ele tava querendo chegar lá pra trocar uma ideia. Ah, vai estar com segurança? Que florzinha, vai estar de segurança lá? Que Maria, quem, cara? Vai estar de segurança no Radiohead. Que isso, cara? Que estrelinha. Quem foi que perguntou? Marcelo Machado. Marcela? Marcelio. Ah, pô. Essa foi boa, hein? Estaremos lá, Nandão. Nós dois juntinhos. Ninguém duvida. Desde, sei lá, 3 horas da tarde. Ah, beleza. Hein? Que mais, Nandão? Por enquanto é só. Tem nosso queridíssimo Skylab aí pra dar uma qualidade ao João Boteco. Alô, alô, nação ronqueira. Eu, Rogério Skylab, toda terça-feira, sempre de cueca e olhando pro teto, também ouço o Ronca Ronca. essas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras, aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! Batucada surgiu, nenhum branco ficou, que ser branco é ter cor e pouco amor. Canto amor que é mais branco que o sorriso do negro que nasceu só sem cor, cheio de amor. E vão vivendo, vendo a vida terminar, chorando tanto por quem nunca pôde amar. Mas a vida se vai e é preciso sambar. Fazer samba é viver e não morrer. A batucada surgiu, nenhum branco ficou. A batucada surgiu, nenhum branco ficou. A batucada surgiu, nenhum branco ficou. Batucada surgiu, nenhum branco ficou. Ser branco é ter cor e pouco amor. Canto amor que é mais branco que o sorriso do negro que nasceu só sem cor, cheio de amor. E vão vivendo, vendo a vida terminar, chorando tanto por quem nunca pôde amar. Mas a vida se vai e é preciso sambar. Fazer samba é viver e não morrer. A batucada surgiu, nenhum branco ficou. A batucada surgiu, nenhum branco ficou. A batucada surgiu, nenhum branco ficou. Oi, FM. O negócio é o seguinte. Gravando Charles Cândido 45, ó. Câmbio. Parecia um boi mugindo. Eita. Aquela triste cuíca, tocada pelo laurindo. O gostoso da Zizica. Que isso? Ele não deu a Zizica. Não, não, você viu que eu saí rápido aqui do estúdio. Porque eu acho que qualquer cidadão brasileiro, para falar o nome dessa mulher, pelo menos deve estar com a boca limpa. Ah, sim. Aracide Almeida. Fui ali, escovei os dentes, não sei o que, fiz um gargarejo. Porque é muita pressão. É uma coisa assim, a gente volta e meia fala dela, né? De como a Aracy abriu essa história de mulher na música brasileira. Hoje é mole, né? Tem um monte aí, o que mais tem, aliás, né? Em qualquer área. Mas quando ela começou, meu amigo, era paulada na moleira. E ela ali, enfrentando, enfrentando, encarando, falando essas coisas do povão mesmo. E chegou, se estabeleceu e hoje é um nome que, lamentavelmente, não é devidamente reconhecido, mas, graças ao trabalho dela, tem esse peso, esse negócio da arte que o Morrissey tem. Attitude. Hã? Fala inglês, não? Não. Atitude. Já mataram o Laurindo. Que pariu. Mas o Marcelo, que vai encontrar com a gente lá na Apoteose, diz quem é o Marcelo, né? Marcelo é um grande lenda. Uma lenda, um ouvinte nosso. Daqueles assim. De carteirinha mesmo. Desculpa. Olha, acabaram de informar que o Sírio Libanês, o tal do clube onde o Tabuleiro Rocherô se apresentou, aqui no Rio de Janeiro, foi ao chão, não existe mais. Estamos com a promoção no ar, 4 ingressos duplos. Que isso, Nuno? 2 minutos pro intervalo. Bolívia? É. Temos 4. 4 ingressos duplos para Kiss, dia 8 de abril, na Apoteose, para quem participar até meia-noite, dizendo duas músicas que você gostaria de tocar antes do Radiohead subir ao palco, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, dia 20, sexta-feira, no Rio, e dia 22, domingo, em São Paulo. Mande pra gente essas duas músicas, pra gente se inspirar e seguir o seu exemplo. Nandão, como faz a nossa torcida para participar? É só chegar no nosso site, oifm.com.br, chega lá, seleciona, fale conosco, Rio de Janeiro, como fez o Minestrom. Lá de São Paulo, ele tá perguntando qual que é a música que tocou logo no início do programa, um instrumental com uma guitarra indiana. Esse é o Ananda Shankar, tão pedido e que volta e meia passa por aqui. Mostramos também o Tono, uma gentileza do Garnizé e do Rafa, batera do Binário, que estão com essa nova banda que você tanto curtiu e a nossa audiência também. É uma exclusividade do João Botelho. Mas não adiantou nada você falar, porque ele pediu pra gente disponibilizar em algum lugar, porque ele teve que sair agora pra pegar o caiaque dele, que tá chovendo muito em São Paulo. E... entendeu? Uhum. Bolívia, então, né? É, vamos chegar lá valendo 4 pares para o Kiss, dia 8 de abril, na Apoteose, no Rio de Janeiro. Para quem participar pelo site, respondendo o que? Minha mãe, suas duas músicas para abrir o show do Radio Red. É isso, querido? Isso. Então vamos lá, daqui a pouco a gente volta. Ô, João, prepara aí que a gente vai no intervalo, hein? Oi, FM. Oi, pessoal, ligado aqui no Roca Roca. Meu nome é Marcelo Yuca e, graças a Deus, sou rubro-negro. E tô aqui para dizer que, ó, sou fã do programa e há muito tempo ele me faz a cabeça. Valeu, grande abraço. Quer botar os sons mais legais do Ronquinha no seu Oi? Envie agora uma mensagem de texto com a palavra Ronca para 939 e deixe a desorientação tomar conta do seu Oi. Quer mais, Nandão? Você já tinha chegado à estrelinha quando rolou a sequência com as três versões de Victoria? Não. Cara, foi um espetáculo, viu? Abrimos com Kinks, depois o Fall e depois o Cooks. Entramos pro Guinness. Certamente deve ter. Situação em que Victoria, a música de Ray Davis, foi mais executada no planeta Terra. Ronca, ronca do dia, bababá, bebebé, bibibi, bobobó. Eu sou pobre. Vamos fazer falar em bibibi, um abraço para todos os funcionários do Bibi de Niterói. Rapaziada de primeira que curte o programa toda essa hora, tá lá sintonizada, no sound system. Yeah. Mas sim. Não? Tu falava. Mas não estou ligando. Podia fazer uma edição do Ronca Ronca especial Aracide Almeida, chamar alguns entendidos de música brasileira, de samba, manja, que tal? Boa ideia? Yeah. Curtiu? Yeah. Então. Não. Tem cinto de segurança a tua cadeirinha aí? Não. Não. Forte. Camisa de força. Strange creature, how strange heaven fits. from my body house. I'm afraid to come outside. Although I'm filled with love, I'm afraid they'll hurt my pride. So I play the part I feel they want of me. And I'll pull the shades so I won't see them seeing me. Having hard times in this crazy town. Having hard times, there's no love to be found. Having hard times in this crazy town. Having hard times, there's no love to be found. Ronca, ronca. everything around you, over by you. Present from you, Ronca, ronca. Aqui, tá gravado o telefone, viu? Rapaz, eu sempre tenho uma remela nos olhos. Tá gravado o telefone aqui, nós pregamos Dima aqui, viu? Trading looks with the moon. Oi FM. O negócio é curtir o som sensacional dos tais. Ronca, ronca. Anger. É, não tem mais Big Boy aí pra gente? Onde estará o meu amigo Charlie? Aonde ele se escondeu? Volta, bicho! A rapaziada está com saudade de você. Cadê aquela alegria, aquela juventude? Sua mãe está chorando, seu pai, sua avó, sua sogra. E o seu cachorro voltou para o colégio interno. Volta, bicho! Come on, crazy people! O som de Wiz Davis, Charlie! Come on, crazy people! Aí ao fundo, uma das metades do Black Keys. Nandão, diz o nome do bonitão aqui, ó. Você fala bem esse... Aqui, ó. Auerbach. Tan Auerbach. Disco recém lançado. E o curioso é que a primeira vez que nós ouvimos uma faixa desse CD nos remeteu ao Led Zeppelin, se lembra? E essa última remete ao White Stripes, que é praticamente a mesma coisa. Não, mas não é interessante isso, não parece. Não lembra White Stripes aqui? Não é que nem nem o nosso amigo que tava tomando uma Guaraná aqui embaixo, que disse que as bandas que ele mais gosta, por causa da camiseta que eu tô vestindo, são o Clash e o Pink Floyd. Não dá pra comparar o Clash com o Pink Floyd, mas o Led Zeppelin com White Stripes é a farinha do mesmo saco. Sim. E o Dan entra junto. Promoção no ar, 4 ingressos duplos para Kiss. Dia 8 de abril na Apoteose, no Rio de Janeiro. Basta participar do programa até meia-noite, dizendo quais seriam as duas músicas que você gostaria de tocar antes do Radiohead subir ao palco, tanto no Rio quanto em São Paulo. Para sonorizar, preparar a rapaziada para se satisfazer finalmente com a presença do Radiohead do Brasa. Quais seriam essas duas músicas? Como é a participação da nossa torcida, Nandão? É através do nosso site, oefm.com.br. Selecione Fale Conosco Rio de Janeiro. Muita gente por aqui. Débora Castanheira, Marcos, João, Ana Mata, Fabrício Xavier. Tem gente pra caramba, todo mundo enviando suas listinhas. E muita gente mas tá participando mesmo assim, abrindo mão. É isso. Agora é importante que mande o e-mail corretamente. Isso. Pra que o Maurício, a produção do programa, possa entrar em contato com você amanhã. Curadoria. É, curadoria e de mensagens digitais. E a co-curadoria, porque resolver essa trozoba aí requer tempo. Vai então... inaugurar a curadoria de mensagens digitais, tá sabendo, né? Ah, claro, é. Mas hoje, dia 17, várias pontinhas se juntam nessa data que vai ficar na nossa lembrança, Nandão. Não só pelo dia do São Patrício, quanto pela subida do nosso ídolo, o Clô. Clô? Não foi hoje que ele subiu? Foi hoje. Uma lenda da sociedade brasileira. Sim. E há 19 anos atrás, vamos falar das pessoas muito importantes, mas pouco conhecidas. É uma das especialidades do Jumboteco. Há 19 anos atrás, subiu. Essa hora está conversando com o Clô, com Cartola e... Jimi Hendrix. Um baixista nascido na França, em Bordeaux, para ser mais exato, mas se transformou em cidadão inglês, de Leicester. E ali, em Leicester, em meados dos anos 60, ele entrou para uma banda chamada Family, que mora no meu coração, falo isso há muito tempo, uma das três principais bandas que eu tenho, e toco muito pouco aqui. Uma banda que tinha como principal atração o seu cantor único, absolutamente único, não tem nenhuma comparação, o Roger Chapman, com qualquer outro cantor que já subiu em algum palco. Enfim, o Rick Gretsch, esse baixista, entrou para o Family, gravou os primeiros discos da banda, o primeiro produzido pelo Dave Mason, guitarrista do Traffic, e no segundo disco ele canta uma música. Um cara pra chegar no Family, chegar pro Roger Chapman: Roger, dá um tempo aí, maluco, vai comer uma pipoca, tomar uma Guaraná, que é... quem vai assumir a voz principal sou eu. Significa assim chegar no Milan do Kaká e falar: É Milan que ele joga? É, parece que é. Ô, Kaká, porra, sai fora, bicho. Senta ali no banco, quem vai jogar aqui agora sou eu. Mas quem é você? Perna de pau que vai chegar pra entrar no teu lugar. Sou Zé Bedeu. É. O Rick Rett chegou e assumiu a voz principal do Family, no segundo disco da banda, lançado em 1969. Repetindo, ele subiu há exatos 19 anos atrás. E como a mídia, todos os veículos de comunicação, ano que vem, quando a gente dá de cara com 20 anos da subida do Rick Rett, farão cadernos especiais, programas, né, com toda a história do Rick Rett na televisão, TV Globo vai abrir seu espaço, vai dar uma nota grande no Jornal Nacional, com a nossa amiga Fátima, fantástico, falando de duas décadas de ausência do Rick Rett, um baixista fantástico, certeza, que tocou com Traffic, tocou com Blind Faith, tocou com um monte de gente bacana. Antes desse prazo chegar, os 20 anos, aos 19 anos da subida dele, junto com o Clô e junto com o Dia de São Patrício, é nós. A gente toca Rick Rett cantando a música do segundo disco do Family. Uma marra, né? Fucking me over. I'm gonna fuck you up, you keep fucking me over. Essa é a voz de Rick Rett, que subiu há 19 anos atrás, no segundo disco do Family, intitulado Entertainment, lançado em 1969, onde o Family se cercou do que havia de mais bacana, de mais cascudo na música. O produtor é Glyn Johns, que fez os Stones, que fez um monte de gente, e outros músicos convidados nessa sessão, entre eles Nick Hopkins, certamente o mais genial pianista que já circulou em todos esses discos aí, The Who, né, The Who? The Who. Pergunta ao museu, senhor. O museu? Esse, como eu disse, é o segundo disco do Family, lançado em 1969. São 11 faixas e qualquer uma delas, Nandão, poderia ser canção inesquecível no programa de hoje. Minhas canções inesquecíveis. A Terra, eu represento porque eu tô aqui. Porque se pintar uma nave aí falando que tem um lugar mais interessante e um cachezinho legal e as garrafas boas pra tomar, tamo lá, bicho. É. and light, he gets high with all the tea and Minhas Canções Inesquecíveis. Castles in the sand, thinking of his life that lies ahead. An engine driver, sailor, why not a king of the sand castle? Vamos cantar junto, Nandão. Cara, é muita emoção mostrar Roger Chapman, cara. Muito. Taking a ride on a dinky rail, a green engine that's old. Conforme disse Fred 04, tem ele aí? Fred 04, isso, rapaz. Isso me faz chorar muito, cara. Vou repetir. Okay. 3, 2, 1. Alô, ouvintes do programa Ronca Ronca, Oi FM. Aqui é o Fred 04. E aí, porra. É foda que eu tô prestando atenção no trânsito aqui, pô. Pera aí. Mas aí, nossa homenagem ao Rick Gratt. Já fizemos a nossa homenagem devido ao Plô, que subiu. Ah. E ao padroeiro da Irlanda, o Patrício. Nos antecipamos a homenagem maciça que o Rick Gratt vai ter ano que vem, com duas décadas de subida dele. Ouvimos o cidadão cantando com Family e tirando o Roger Chapman, maluco. Dá um break aí. Omar, né? É. Alma. É, alma total. Imagina chegar pra essa fera aqui, não vai cantar essa não. Mas ainda nas homenagens a esse músico extraordinário, Rick Gratt, além dele cantar com Family, alguns anos depois, isso é 69, 3 anos depois, ele chegou assim, não, tô de saco cheio dessa turma inglesinha aqui, muito bebê, vou pular a poça e vou gravar um disco com um cidadão chamado Graham Parsons. Mas não basta chegar lá e meter o baixo numa música do Graham Parsons. Eu vou chegar lá, vou tocar o baixo numa música minha. Qual é esse cara, hein? Maluco. Ei, não é do malandro. É dele essa aqui, ó. Well, it said my life has been so free and easy. But I'll tell you now, isn't so, 'cause I've spent a lot of time down on the corner, tasting tears and spilling whiskey on the floor. Such a shame that it's so hard for me to tell the truth to you, but by now you know the kind of man. Don't turn your pretty face away from me, dear, 'cause there's kids in this game don't understand. Remember, little darling, that I love you. And kiss the children for me, please, before you go. Okay. kitchen wall, dear, is like a road sign pointing straight to Satan's cage. And the gun that's hanging on the kitchen wall, dear, is like a road sign pointing straight to Satan's cage. Oi, FM. Alô, Nandão. Tá funcionando aí? Como? Rapaz, o Nandão. Nandão. Pois não. Tá funcionando aí? Até meia-noite. Rapaz, o Rick Gretsch deve estar feliz pra Dedéu lá em cima, com o Clô do lado, o Hendrix, Cartola e alguns outros. Porque assim como nós mostramos no Ronca Ronca na festa, três versões diferentes de Victoria, cada uma para uma conquista nossa nesses três anos da UFM, cara, o Rick Gretsch, ninguém sabe quem ele é. Um músico fantástico que chega no Grand Parsons e fala: maluco, grava uma música minha, de minha autoria. O cara que é um dos principais compositores e intérpretes que a música americana já teve. Sabe quem é ele, né? Aquele um que subiu um coquetel de heroína, querosene e esmalte injetado no olho. Esmalte? Esmalte de unha. É mesmo? É. No olho. No olho. Sei, sei, sei. Ah, empacotou. Seria enterrado em Nova Orleans, não foi, não sei o quê. Ele tinha um negócio de um dinheiro forte, tem um filme. O Tom Leão ligou pra cá dizendo que já viu esse filme na HBO, sei lá o quê. Seria enterrado em Nova Orleans, o empresário amigo, cabeleira altíssima dele. Cabeleira muito alta. Meio Don King. Chegou, lafrou o caixão. Pegou o caixão, sozinho, no mocó, na moita. Deserto. Levou pro deserto e fumou. O caixão com o Grand Parsons dentro. Aí o Rick Gretsch chegou e falou assim: Grama, chamava o cara de Grama. Grama. Olha a pinta da criança. Olha o Grama. Olha. Sim. Tem peito de chegar pra ele e falar assim: Graminha, pica mula, a próxima música é minha. Aí o Rick Gretsch chegou e fez isso, como foi baixista do Blind Faith. Blind Faith, pra quem não lembra, era Ginger Baker, baterista do Cream original, Eric Clapton, guitarrista original do Cream, e Steve Winwood, tecladista, músico extraordinário, original do Traffic, Spencer Davis Group e outras bandas. E o Rick Gretsch ali, tomadão. Com tudo isso, depois tocou na volta do Pete Townshend, no tratamento do Eric Clapton, do tratamento de Hero. No Rainbow, ele era o baixista junto com Ron Wood. Tem uma vinheta aí pra botar? Mas tem certeza que tinha esmalte, cara, né? Esse coquetel dele? E agora eu já tô em dúvida. É, fiquei meio. Aqui é o cara de cavalo, Granja Osodes, meu. Você tá de bobeira? Você tá de bobeira? Mas enfim, com esse currículo todo, ninguém sabe quem é o cara. E o Ronca Ronca está devotando a esse cidadão muitos minutos dessa histórica edição do dia 17, dia de São Patrício, dia que nosso querido Clô picou a mula, e dia em que a gente dá de cara com 19 anos da subida do Rick Gretsch. Quantos minutos pra acabar o milho e acabar a pipoca? 29. Opa, tá bem então. Hein? 19. Pô, calculei mal, cara. É brincadeira, aí já acho pouco. Valendo a promoção ainda. 4 ingressos duplos para Kiss. Dia 8 de abril na Apoteose. Basta você participar do programa, nesses 20 minutos finais, dizendo quais as músicas você gostaria de tocar para a plateia do Rio e São Paulo antes do Radiohead subir ao palco. O que você gostaria que a ouvintada toda ali presente em São Paulo e Rio de Janeiro gostaria de ouvir antes do cabeça de rádio chegar da maneira como a gente espera há muito tempo? Como faz a nossa torcida, Nandão? Só chegar no nosso site, ufm.com.br. Chegando lá, você já sabe, selecione e fale conosco, Rio de Janeiro. O Gustavo, que é do site, está dizendo que é daltônico. E o Sérgio Ricardo... Igual eu. Igual você. Sérgio Ricardo... Sérgio Ricardo do Carmo Alves está pedindo pro tio dele abaixar o som porque tem gente querendo dormir e o cara ouve ronca-ronca no último volume. Tá entendendo como é que é, meu irmão? É mesmo, que situação desagradável, hein, cara? Ronca. Na floresta, refinando o pó, a macacada agora tá ficando na pior. Senta que lá vem a história. Esse é um disco lançado no Brasil em 1992. Nandão, posso contar para nossa audiência a formação dessa banda? Só se for agora. Que eu acho que só gravou esse disco. Aliás, a gente não tem falado isso, Nandão. E pedir para nossa audiência consertar, complementar as batatadas que a gente manda lá toda terça-feira aqui. Dá um endereço, por favor, do UFM para nossa audiência cumprir essa função. UFM.com.br, selecione Fale Conosco, Rio de Janeiro, e conserte todas as idiotices que a gente fala aqui toda terça-feira. Saca só, maluco. Vai. Só ídolo, hein? Só lenda. Tem aí só lenda, não sei o que, aquele cara, não tem a ver, né? Que? Só musicão, só não sei o quê. Ah, só monstro sagrado. É, só monstro sagrado. Manda. Ai, cara. Tá acabando o programa, a gente tem que fazer uma homenagem aqui ao nosso ouvinte, Fissurado Van Morse. Olá, galera. Isso. Só musicão, só clássico, só monstro sagrado do rock and roll nesse programa. Ronca, ronca. E mais do que nunca, a partir de agora, maluco. Baixista e vocal, Nick Lowe. Produtor do Damned, Brinsless Wars, produtor dos principais discos de Elvis Costello, tá bom, não? Bateleta. Jim Keltner. Quem é? Jim Keltner é certamente um dos mais requisitados, um dos três principais batelistas na atualidade. Batelistas na atualidade. Guitarra e vocal, John Hiatt. John Hiatt. Monstro. Lenda, totalmente obscuro, uma injustiça. Terça-feira que vem a gente volta com o John Hiatt ao Ronquinha. E guitarra e vocal, fechando a tampa. Quem? Seu amigo, ídolo do Ronca Ronca, merece uma estátua aqui em frente da UFM. Sim. Raizinho. Rai. É. Rai. É ele mesmo? Nem o Raí, não. Sim. Raizinho. Rai Kuder. É mesmo. Rai Kuder, John Hiatt, Jim Keltner e Nick Lowe. E o Rai Kuder com o Nick Lowe agora, em maio, saem juntinhos numa excursão frenética. Começam por Dublin, se não me engano, em homenagem a São Patrício. Acabando milho, acabando pipoca, né? Como eu disse, dia de São Patrício. Nosso ouvinte, tem um track aqui, você tá ouvindo? Um ovo. Pois é. Ó, o Dil tá falando que tem um track mesmo. Tem, é. De repente é do disco. É, mas, do disco. É, pode ser, pode ser. Tira aí, então. Mas enfim, é, nosso ouvinte solicitou a presença. Acho que parou. Ó, parou, é do disco mesmo, então do aparelho aqui. Tá enchendo a lata num pub no Rio de Janeiro, aniversário dele, faz aniversário amanhã. Amanhã, o Thiago. O Thiago faz 22 anos, ouvinte do programa, fissurado, frenético. Como eu disse, vai chegar de maca em casa para comemorar o aniversário dele amanhã, mas pediu para o Ronca Ronca não se esquecer de tocar o Van Morrison, uma música do Astro Weeks exclusiva para ele. Ele não está ouvindo o programa agora, mas vai ouvir, assim como muita gente ouve, pelo site da UFM. Então, para o Thiago, que amanhã completa 22 anos, fissurado no Van Morrison, e pediu o Van Morrison, com essa idade, 22 anos, o Van Morrison criou essa obra-prima, intitulada Astro Weeks, em 1968. E essa música que ele pediu foi gravada agora, recentemente. É a nova versão realizada ao vivo do Astro Weeks. Segura, Thiago. Yo. This is my professor in tune from outer space. You are listening to Ronka Ronka at Oi FM. Dubbing you crazy. Acabou o milho, acabou a pipoca. Nandão, mais uma vez agradecer a nossa torcida que compareceu freneticamente no Estrela da Lapa sexta-feira passada em comemoração aos 3 anos do Ronquinha aqui na OFM. Thiago amanhã vai subir pelas paredes quando ouvir a música especialmente dedicada pelos 22 anos dele amanhã. Sexta-feira a gente sonoriza Apoteose com Hermanitos, Kraftwerk e Radiohead, e domingo em São Paulo, o mesmo cardápio. A culpa é de vocês. O que a gente pode fazer, Nandão? Agradecer, né? Nandão, sexta-feira nós vamos ter um diazinho cheio para Dedel, e domingo também em São Paulo. Vamos picar mula, vai passar ali ainda pra render uma homenagem ao Patrício? Porra, ninguém duvida. Beijinhos, bye bye, terça-feira a gente volta. Juca, um beijo. Vamos encerrar, Nandão, com uma música pra gente cantar junto em homenagem ao Patrício? Agora sim. Walking across the city room, I turn the television off. Sitting beside you, I look into your eyes. As the sound of motor cars fades in the night time, I swear I saw your face change. It didn't seem quite right. And it's hello baby, with your guardian eyes so blue. Vai, Nandão. Hey my baby, don't you know our love is true? Vai, Nando. O inglês tá muito meia boca, cara. Vai. Coming closer with our eyes, a distance falls around our bodies. Out in the garden, the moon seems very bright. 6 saintly shrouded men move across the lawn slowly. The 7th walks in front with a cross held high in hand, and it's vai, Nando. Hey baby, your summer's waiting for you. Hey my baby, don't you know our love is true? Agora, hein? I've been so far from here, far from your warm arms. It's good to feel you again. Terça-feira a gente volta, sexta-feira a gente se vê, e domingo também em São Paulo. Juca, um beijo, bye bye, tchau. Fez em inglês, estou em inglês em Angola, cara. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca.